quando fiquei com você. Fui aos meus limites, tentando te entender. Quebrei mil barreiras só para amar você. Por te amar demais, eu fiquei na solidão. Você abusou de mim, magoou meu coração. Por te amar demais, eu vivi a sua vida. Esquecia de mim, e por você esquecida. Ficava a noite a esperar, em plena solidão. Você voltava, eu te queria, e vivia mais uma ilusão. Eu continuava a te amar, e mais decepções. Eu cansei de me enganar, e libertei meu coração. Por te amar demais, eu fiquei na solidão. Você abusou de mim, magoou meu coração. Por te amar demais, eu vivi a sua vida. Esquecia de mim, e por você esquecida. Por te amar demais, eu fiquei na solidão. Você abusou de mim, magoou meu coração. Por te amar.